estabilizado o final da aeronave da 104064. Azul 4064, complete final, chame torre 186. 186. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4064, estabilizado o final da aeronave 10. Sente Azul 4064, tráfego avistado, continua aproximação, pistão 0, deslocado em 1.200 metros, só homens e máquinas nesse trecho. Continua aproximação, aguarde pista livre, checa o trem. Vai reportar 4064. Uno 675 no solo ao Uno 6, libera a próxima direita, 129. Vai liberar a próxima direita após 219. Boa, Uno 675. Quilo Quebec Serra, decolado ao Uno 6, 198. O controle até a volta. Vambora! É, Zé. Está presente o 366, Golf York. Após o Sevitor 368, o Sevitor 366, tráfego na posição de 9 horas, 5 milhas, no Boeing 738 da Gol, no, na final do procedimento da aeronave. 7, após 368, 366, Golf York. Alô, Kilo Quebec Serra. Então, Kilo Quebec Serra, contato radar, suba nível 040, saída da EOS. 366, Gono 807. Gono 807, complete final do procedimento RNAVE, tráfego na posição de 3 horas e 5 milhas em, sobre o Sevitor 368 no final do procedimento. Go on, Whisky Golf Oscar, desça para 2.500 pés, ajuste no 09. 2.500 no 09, Golf Oscar. Sim, chama para o táxi. Golf Oscar, na posição Vitor 366, controle forma um tráfego na posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, um Boeing 738, que o precede. Sente, Golf Oscar. O Whisky Golf Oscar, tráfego adicional na posição de 9 horas, 1 milha, um Charlie 150 no rumo nordeste, mantendo 1.500 pés. Golf Oscar. 07, complete final, chame torre 186. 286907, Cajão. Torre Salvador, boa tarde, Gol 807, passando o Serra Vitor 372, baixo pra baixo. Mantenha, Kilo Quebec Serra. Guarda apenas a liberação do Embraer da Azul aqui. Está prestes a liberar a pista, deslocado em 1.200 metros, nesse trecho, homens e máquinas. Continue, cheque trem, aguarde liberação. Ok, gente, informo que tem urubus aqui na final, a torno de 2.000 pés, bem alinhado. Gente, Azul 4064 no solo aos 19, direita, Golf 129. Direita, 1219, 4064. Hello, apron number 3, maintain position, apron number 3, goal 1675. Uno 807, checa o trem, vento sul 8 nós, pouso autorizado, pista no zero, deslocada em 1.200 metros. Ele pôs a pista no zero, ciente do menos 1.200 metros, lá menos 1.800. Apron number 3, we maintain position, apron number 3, go 675. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4064, da Alfa, na sua escolha. 4064, táxi via Alfa, mantém a posição antes da taxiway Kilo. Alfa, vamos até antes da Kilo 4064. Solo Salvador, tem a televisão de 55, sem informação, Zulu 380 para Guarulhos. 340 solicitado Guarulhos, saída prevista da aerotransmissão de Nera, guarde cópia. É, de Nera, guardando. Golf Oscar na final dando zero, baixar travado visual. Sente o Whisky Golf Oscar, sente seu tráfego número 2 para o pouso, cabeceira 10, Zocane 1 no 1.200 metros. Aguarde pista livre, homens e máquinas nesse trecho fechado, ok? Tá sempre aguardando o Golf Oscar. Torre Salvador 1649 da Gol, tá na alta, vai ingressar Delta, ponto de espera da 10. Sente, ingresse e mantém a Delta no ponto de espera, Gol. 3h20, confirme. Juliette, reporte rotatório visual com a pista. Reporte, reporte visual com a pista. 6703, 142 a bordo, altímetro 101, táxi via parte principal, reporte através do portão 612. Gol 649, aliás, mantém a pistola 0. Além de manter a pistola 0, gol no 649. A deslocada está um pouco à direita da Delta na pista, hein? Ah, afirmativo, pessoal, 4. Gol no 807, no Solos 22, direita próxima, Golf 29. Golf 29. Gol 180 graus com 10 nós, decore autorizado. Livre decolagem, pista no 0, gol no 649. Taxi Equilo. Porta, taxi Equilo. Checa o trem, vento sul, 10 nós, pista no 7, pouso autorizado, isso Golf Oscar. Pouso autorizado no 7, Golf Oscar. Certo, chame torre 1-1-8, acima meia, bom gol. Autorizado no 781 no chão para o táxi. No 781 eu copia. No 781 autorizado Guarulhos, nível 360 via Upper Whisky 50, saída da EL, transição de NER. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5540, coteja. 60, Guarulhos, via Upper Whisky 50, decola 0, controle direita na EL, traz o seu controle. Tudo no cotejamento correto, chama para o táxi. Solo 392 da Tan, total de 47, 3 horas e 40, alterna, hora Caju, tá pronto. Gente, 47 a bordo, altímetro 10, 11, táxi via Juliette, Alfa e Delta, na Delta chame torre 11.6, bom voo. Juliette, Alfa Delta, na Delta vai chamar decimal meia, obrigado. April number 3, gol 675. Número 240 na Del, gol no 649. Go. 20 number 6, gol 675. Para ingresso para o pátio principal, pátio da Nerva. Segue a aeronave à frente, via parte principal, portão número 9. Portão 9, 4064. Pode ingressar na Delta, 6703. Obrigado. 807, mantém a posição, aguarde para ingresso, táxi ou equilo. Mantém a posição. Sete após o objeto, ingressa via táxi ou equilo e parte 3, chama para ingresso, parte principal. Quilo, Golo 43, Sala Varangrato, Quatro Cristal, Rádio Acesso. GAN 3192, observe a aeronave da Gol ingressando na Taxi Kilo, após ingressar na Delta, chama a torre. Tá sim, 3192. Meia, Papapão, Guapo, Vitor Juliette. 3 meia, Vitor Juliette. No meio, 0 grau, 07, nós. Meia, cola, está 10, 8, 6, 7, 3. Oi, Salvador, boa tarde. Papatã, Golfo, Vitor Juliette, mantendo no 1510, próxima rotatória, visual com campo. Boa tarde, Alfa Vitor Juliette, reporte final de 3 milhas, 107. Reporte final de 3 milhas, 107, Alfa Vitor Juliette. Autorizado Guarulhos, nível 340 via Upper Whisky 50, saída da EL, transição de Nero. Decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5544, coteja. Confirmado, outra chamada? 5544. Guarulhos, nível 340, Upper Whisky 50, da EL de Nero, saída, decola da 10, curva direita, posse, 319 decimal 8, 5544, transporte a 305. 3155, cotejamento correto, eu chamo para pushback e sonamento. Webjet 6703, decolado aos 27, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, web 6703, decolou. Web 6703, contato radar, toma nível 340, saída Gol e transmissão Fito. Olha o Fito pro 340, 674. GAN 3192, livre decolagem, pista 10, vento 180 graus, 08 nós. Tá iniciando, GAN 3192. Gol no 649, chame Recife no 288, alterna 13325. 288, 3325, gol no 649. Grau 07, nós. Livre foi, Golfo 8 Juliette. O Gol 1781 está livre, o táxi via Juliette, Alfa e Delta para o ponto de espera da cabeceira deslocada, ajustado no 011, quando pronto, a torre em 18,6 para a decolagem. Tendo voo, na boa tarde, Gol 1781. Juliette, Alfa Delta, ponto de espera, 186, obrigado, 1781. 192, decolado os 29, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Boa. Controle, boa tarde, eu tô 3192, passa 2000. GAN 3192, contato radar, suba nível 290, saída PUC, Aracaju. 290, PUC, Aracaju, subindo, 3192. pelo Quebec Serra, desça com referência visuais, reporte cruzando 2.500. Rotando Web 6703, poderia para o Vito? Sinal de coordenação com o centro, Web 6703. Ok. Alfa Vitor Juliette, solo aos 32, autorizado backtrack. Chame Recife 1288, alterna 13325. Ok, vai chamar Recife 1288, 13325, M6703, boa tarde. Boa. Autorizado alinhar e manter pista 10 deslocada. Quebec Serra tráfego na posição de 10 horas, 9 milhas, rumo nordeste, Serra Quilo 76, mantendo 1000 pés. Confirme, chegando a 1785 na Gulta do Galeão, é isso? Isso aí. Porque agora será coordenada aqui o repetitivo 360, aguarde. 781, no livre decolagem pista 10, vento no 60 grau 08, nós. Livre decolagem pista 10, 781. Encerra, frequência para coordenação, atenta ao tráfego formado. Uno 781, decolado aos 36, controle 199.8, bom voo. É, confirmando a frequência de controle? 119.80, bom voo. 198, boa tarde. Boa. Colona Federal. Gol no 781, no contato radar, sobre nível 360, saída da El, transição de Nero. 360 da El de Nero, gol 781. Materializando 55, 95 a bordo, 4 horas e 10, alternando o Galeão. Copiado 95, 4 e 10, Galeão, está livre seu táxi via Índia, Alfa e no ponto de esperada Delta, chame a torre 18.6, parada da Econagem. QNH agora é 101, tem um bom voo, uma boa tarde, o P3, 155. Índia, Alfa, pode esperar Delta, 186, 101, 3155, boa tarde. Gol no 785, na escuta para cópia? Na escuta, 785. 785, está autorizado para o Galeão, nível é 360, aerovia Amplio Zulu 14. Decolando da cabeceira 10, deslocada em 1.200 metros, curva à direita, saída da EL, transição Bless. Transponder é o 5554, controle opera em 119.80, corteja. Autorizado 360 Galeão, pelo 14, pistão 10, curva direita, saída da Eubless, transponder 5554, controle 198. Reto no 8, perdão, 1785 da Gol, chama pronto para o puxa, acionamento. 1674, where is the copy? 1674, where to copy, go ahead. Go 1674, clear flight level 400 to Campinas via Upper Whiskey 58. After takeoff from runway 10 with the threshold offset of 1200 meters, we'll turn right to Goli departure and Gonza transition. Score code 5551 and departure control frequency 119.80, red bank, please. It's a clear to 1674 to Campinas flight 400 via Upper Whiskey 58. Runway 10. After takeoff, turn right, call departure, go to transition. Salvador departure control V 119.8, call code 5551, go 1674. Okay, just to remark, the threshold 10 is offset of 1200 meter, okay? Alright, offset 1200 meters, go 1674. That's right, call me ready to push and start. Go 1674. Roger, report, let's push back and start up clearance. Go 1674. Ando? 1-3325. 1-3325, sim, uma boa tarde. Passou o azul 4065. 4065, boa tarde. Eu tenho aqui já aprovado o 360 para Campinas, aceita? Positivo. O 4065 está autorizado nível 360 para Campinas, aerovia Upper Whiskey 58. Decolando da pista 10, deslocada em 1.200 metros, para a curva direita, saída Gole, transição Gonza. Transponder é o 5533, controle opera em 119.80, quanto é isso? Obrigado Campinas 360, decola da 10 para 1.200 restrição, curva direita, Gole, Gonza, adiciona 3-3-119. É, adiciona para o puxo acionamento no portão 9, azul 4065. 155, decolado aos 43, controle 119.8, bom voo. É nóis, obrigado. Controle, eu tenho a 355, decolou, passa 1500, 6.8. 3155, contato radar, subo nível 340, saída da aérea, transição de NER. Transição 340 da aérea de NER, 3155. 2 Salvador, boa tarde, passarei do 2231, informação Zulu. Passarei 2231, nossa identificação, chegada Mari, desça nível 050. Identificou 050, chegada Mari, 2231. Verdade do 3155, a Dinep, está presente? Mantém o perfil da saída, tá 3155. Mantém 3155. Papapá, Mike, Eco Delta, na escuta do controle. Afirma aquele, já pega a 70 milha, com meia milha do CAD. Frequência. Papapá, Mike, Eco Delta, mantenha mil pés, rebote, Pituaçu. Abatará Pituaçu, Mike, Eco Delta.